Você não sabe o que me aconteceu ontem à noite. Você sabe que eu tava precisando sair pra esquecer uma pessoa aí. O bar tava lotado e o ambiente era sugestivo. Vários conhecidos, mas de repente um amigo de um amigo pediu pra juntar nossas mesas, sem saber que a mulher que ele tava era a mesma que eu tava querendo esquecer. Qual a chance disso acontecer? Foi o oi mais sem graça que alguém poderia me dar. Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar. Foram dois sem clima, sem nada pra falar. Foi a conta mais difícil de achar. Oh, mesa falsa! Assim meu coração vai, não aguenta. Descompassa. Oh. O bar tava lotado e o ambiente era sugestivo. Vários conhecidos, mas de repente o amigo de um amigo pediu pra juntar nossas mesas, sem saber que a mulher que ele tava era a mesma que eu tava querendo esquecer. Qual a chance disso acontecer? Foi o oi mais sem graça que alguém poderia me dar. Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar. Falsa que já teve naquele bar. Foram dois sem clima, sem nada pra falar. Foi a conta mais difícil de achar.